Agora eu vou apresentar pra vocês esse time maravilhoso, esse time de artistas extremamente competentes. E aqui, ó, nos dubs e na programação, ele, o grande gênio, o grande produtor, Wagner Bagão de Balazan! Groove! E ele que veio diretamente, chegando devagar, com seu baixo imponente, família Ato Libertário, Robson Lira! Groove! One Original Bass! E ela aqui, na força feminina, toda quietinha, mas quando toca, não tem pra ninguém. Daniel Shiro! Continuando aqui, show livre. Vou apresentar pra vocês, meu Brasil, meu São Paulo. Quem que quer que esteja vendo agora? Original Omega. Aqui tá a voz. A voz feminina. A voz que veio pra se defender. Drica! Regiane! E quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei. Original Omega. Estar em sua presença. Só vocês. Quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei. Estar em sua presença. E quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei. Vocês. Estar em sua presença. E quantas vezes me neguei, neguei, neguei, neguei. Estar em sua presença. Yeah, man! Yeah. Essa se chama Mini Gay e ela está no álbum Evoluindo. Yeah!